Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Escolhes Tu, Escolho Eu, nesta, muito bem, muito bem, muito nesta bem. Tarde de 4 de junho de 2011. Muito bem, muito bem. 4 de junho já foi na semana passada, mas está bem. Ora, hoje vai-se decidir, ou melhor, vai-se decidir amanhã, o grande título de Hockey Patins. Quem é que irá ganhar? O Futebol do Porto ou o Benfica? É hoje, será que... foi mesmo dia 4, é hoje. Ah, foi mesmo hoje. É, vai ser mesmo hoje, pois. Bem, muito bem, muito bem. Pronto, senhores, senhores. Ora bem, hoje estamos aqui novamente neste dia 11 de junho, claro, está a brincar, neste muito bem, muito 11 bem. De junho. Para mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Muito bem, muito bem. Senhora, senhora. Ora bem, o que é que eu posso dizer? Nuno, como é que correu a tua semana? Muito bem, muito bem. Abrindo esta com perguntas habitualmente, mas agora é a minha vez de perguntar. Como é que correu a tua semana? Muito bem, muito bem. Correu muito bem? Não, muito bem, muito bem. Esqueces. Correu, olha, o Sócrates meteu-se e eu chorei, pá. Quase chorava. Ah, ele quase chorava e eu ia atrás. Fiquei ali atento a ver ali as declarações, ali, ali a ver, a ouvir ali. Queres ver a máquina voar lá em baixo? Queres ver a máquina ir ao rio, voar lá em baixo, a pegar ao rio? Não conheces isso? Conheço. Vou contar até 3. E o homem demitiu-se. E o Passo Coelho ganhou. Não, o Paulo Portas ganhou. Passo Coelho já sabia que ia a coisa. Paulo Portas também já sabia que ia a coisa. Esse é que ficou a ganhar coisa. Já estou contente. Ele agora até abraça outro, sorridente. Manda beijinhos aos jornalistas e tudo. Vamos lá ver se vai tornar igual aos outros. Ah, não sei. Se calhar vai ser pior. Ah, olha, então o Nós e o Mundo vai acabar. É verdade. Epá, que boa chunga que tu és. O Nós e o Mundo vai acabar. Melhor para nós. É que assim as lamentações que ias levar para lá, trazias para aqui. E este programa ia ser uma hora e meia, passar até todo. Sabe o que é que eu me lembro muitas vezes? Que a minha ideia inicial para criar este programa era de meia hora. Ah, bem, tá. Era capaz. Por acaso, também eu me lembro. 30 minutos, está bem. Eu fazer as contas, se tiver 3 minutos cada música, talvez seja 18. O problema era se tivesse 4, já era 24. E nós falávamos assim, um minuto cada intervenção, era. É como agora, pois, agora já, também é um minuto cada intervenção. Um minuto com zerinho à frente. A semana, olha, foi mais uma, mas infelizmente, olha, o governo caiu e o governo levantou-se. Foi por causa disso. Muito bem, muito bem. Ainda me lembro. Quando... Ah, e tal, depois a gente vai conversar. E não sei o que, ainda vai ganhar o PS outra vez. Agora... Quase ganhava. Só ficou a 10 ou 11%, não sei quantos milhares de votos. Ah, está bem. Ganha sempre, ou é o PS ou é o PSD. Pois, eu acho que devia ganhar o Partido dos Animais. Eu acho que devia ganhar um dos 4 partidos. Aliás, um dos 3 partidos. Partido ou dos Animais. O Bloco de Esquerda. Ou... PCP? Ou Partido dos Animais. Ou PPM. PPM teve 24 mil não sei quantos e tal votos. Ainda hoje de manhã ouvi isso. A sério? Sim. Que bom. Eu gostava que o PPM ganhasse. Monarquia já! Revolução! Parte 2. Sabes que por acaso assim, tornei-me em parte monárquico. Não sei. Fiquei... Acho que a monarquia punha muito mais ordem no país do que... Falar em ordem. Sabias que a Ana Hormigo conquistou medalha de ouro na categoria menos 48 quilos na Taça do Mundo de Judo ao vencer uma judoca italiana na final? Se comesse mais, cá mais pesado e ele ia arrumar a panela mais depressa. Será que é mal? É verdade. Eu ando a pensar muito nas piadas. Por acaso não sabia. Pois não, nem eu estou a saber. Olha, outro problema que também vai acabar é o desporto. Já viste? Porquê? Então, para dar lugar ao Antena News... Ai, o Fusão! Só vai-me dar mais trabalho, mas sabem que tu gostas disso. Olha o hino! Tão obrigado, Otão Monteiro. Otão Monteiro foi bronze. Uhum. Por acaso, eu acho que não, sabes? Eu acho que vai dar mais trabalho, porque... Dá mais trabalho, assim, pode dar mais trabalho em termos de gravar, mas dá menos trabalho em termos de pesquisar. Porque sabes que às vezes há aqueles dias no desporto em que acontecem 5 coisas e tu nem sequer precisas pesquisar, já tens ali os 5 dias, já não, é só gravar. há outros dias em que tu pesquisas e não acontece nada. Eu avisei-te quando passou o desporto para ti que aquilo dava trabalho. Não é brincadeira. Pronto. Eu avisei-te. Não, mas repara, eu conseguia perfeitamente fazer o desporto, mas acho que é mais produtivo até para a Antena Web ter um noticiário geral do que, por exemplo, um programa de notícias pormenorizadas sobre desporto e um de resumidas sobre os outros acontecimentos. Antena Best. Ding, ding, ding, ding. Parece mais justo um bloco de notícias igual para todos. Ou seja, que se dê a mesma importância. Olha, ao Sr. Contura. Ao Gaddafi ou ao Pinto da Costa. A importância é igual. Sabes quem é o Mats Olsen? Não sabes. Sei, é o treinador de... acho que de basquetebol. Selecionador Nacional de Handball. É isso. Mas eu vou dizer a primeira escolha. Primeira escolha, tu foste malzinho, mas eu sei te dizer. Homer O. Rog Rangabo. É a quem? Primeira. Homer O. Rag. Aliás, Rago. Ah, peraí. Agora. Moner é o nome do artista? Não. Aliás, sim, Moner é o nome do artista. O Rog Rangabo. Rangabo é o nome da música. Que categoria. E vocês também estão a pensar, mas onde é que estes indivíduos vão jogar estas coisas? A casa. Pois, possivelmente. Vou a casa e já venho. Pronto, e então. É assim, como é que eu posso dizer isto? Aliás, as minhas escolhas hoje são muito. Muito coisas. São muito coisas. Eu pensava que eram só coisinhas. São muito na base do instrumental. Bom, eu escolhi este. Orog Rangabo, porquê? Porque eu acho. Eu escolhi esta música, bem, eu não a conhecia, só conheci esta semana. Mas a verdade é que me trouxe logo à memória uma situação que foi... Aliás, à memória não, trouxe logo à ideia uma situação que foi... Vocês já viram até onde é que a internet nos pode levar? Até casa. Por exemplo. O que é que a internet é capaz de nos trazer? O que é que nós, com a internet, somos capazes de fazer? Que acesso à informação que nós temos? E numa altura em que há tanta gente que faz da internet um péssimo uso... À altura... Não é altura. Tá bom. Por acaso não sei porquê. Há momentos em que. Há alturas sei... em que eu digo altura. E há altura em que eu digo altura. Não sei porquê. Sem falar na internet que há pessoas que dão mau uso à internet. Um péssimo uso, não é? Péssimo. Porque essas que dão mau ainda é um número muito grande. As que dão um péssimo uso, vai lá. São péssimo. Menos, ainda assim. São muitas, mas são menos. Mas pronto, e então. Esta música encontrei na internet. Lá nos píncaros da internet. Hoje ocorreu muita expressão píncaros. À conta de uma música da Lena d'Água. Píncaros. Não, porque esta minha semana foi píncaro lá, púncaro cá, aliás. Pronto, ou seja, foi muito bom e muito mal. Mas pronto, e então... Uma forma de dizer, já que tu não perguntaste, por favor, não perguntei porque ia para... guardar para a minha intervenção, mas se eu estraga tudo, como costuma. Pô, claro, exatamente. Bom, mas dizia eu então que. Não, mas depois perguntas eu digo mais por nada. Ah, então também eu pergunto. É surpresa. Pronto. E eu escolhi esta música, de facto, por isto, porque esta música, enfim, ela transporta-nos. Esta música eu creio que é uma gravação em fita magnética, ou seja, em cassete. Vem de onde isto? Isto vem da Índia. Mas de onde? Pois, o site não sei onde é que ele estava localizado. Não, que parte da Índia? Ainda me programa. Tu conheces pois, aqui um como eu. Não, especificamente da Índia, não sei de que parte da Índia que vem. Mas devia saber. Mas a coisa é certa. Eu quase que posso chamar a isto pop. Assim, eu vou-vos, antes de ouvirmos a música, eu vou-vos descrever para vocês perceberem um bocadinho o que é que isto é. Então descreve. Uma viola e um órgão. Está feito. Com música indiana, aliás, a tocar música indiana, numa gravação fita magnética, ou seja, coisa rara de encontrar, porque a fita magnética não é como o CD, é preciso digitalizar, não é? Ou seja, é preciso ouvir. Isto é para a internet. Monet ou Roger Rangabo. Esta música, tão invulgar, porque habitualmente o que é que a gente se associa quando ouve música indiana, aliás, é a cítara, não é uma viola, tipo The Shadows. É muito menos um órgão. E diz isso outra vez. The Shadows. Não digo. Mas diz que fica dizendo que eu. The Shadows. Não digo. Oh. Não me apetece dizer The Shadows. Porquê? Oh. Não me apetece. Está bem, continuo. Pronto. Ou seja, e basicamente é isto. Essa tal guitarra. esse tal órgão, que se nota-se perfeitamente que é um órgão, nem é um órgão muito elaborado. E gostas de música indiana no geral ou é desta? Gosto de música indiana no geral, mas confesso que fiquei fascinado por esta e por outras tantas desse género. Muito bem. E agora? Há aqui várias desse género. E também fui encontrar outras coisas na internet. Depois eu em off digo-te como. Ele em off diz. Para a semana. Pronto, então vamos à música? Não. Tá bem. Vamos ler. Moner o Roger Rangabo. Sim senhor, lês muito bem indiano, sim senhor. Então, eu tive indiano. É bem. Bollywood, é o que eu sei dizer. Bollywood, sim senhor. É, eu já vi um filme, um documentário sobre isso. Um grande produtor. No Palácio Cristal, Biblioteca Almeida Garrett. Conheces? Passas a conhecer. Tenho uma ideia. É. A Bollywood conheço, pronto, por ser a... Eu vi um documentário sobre isso, que aquilo lá é uma loucura. As filas vêm desde a bilheteira até à rua, duas ruas antes. E eu sabia, se eles produzem uma média, acho que era 3 filmes por dia, o que é que é? É sempre a aviar, pá, aqui não se brinca. E depois tem muita música. Dança, Não é? Não vai bem. Não estás? E aquilo é um espetáculo porque, enfim, lá é quase 1 milhão de pessoas também. Sabias que o Ayrton foi emprestado pelo Benfica ao Flamengo? Ouvi dizer que sim. Já com a época a decorrer. Ah, isto com tantos ditos e desditos, eu... Não é ouvi dizer, já é oficial, já foi embora. Está a mostrar o homem. Coitadinho. É um homem importante. Pois é. Se quer ganhar mais, e vai ter mais utilidade para a equipa, não é? Isso, ganha mais, não vai. Mas vai jogar mais, e ter mais, e ser mais útil. Pois. Então pronto, muito bem, muito bem. Vamos lá então ao Roger Rangabo. Tens de passar para o programa para parares a gravação, não pode ser aqui. Eu sei. Tu passa. Tá bem, então eu passo, pronto. Vamos lá. Então vamos lá. Aí já sabes para onde é e tudo. Ah. Está a gravar baixinho isto. Ah, tá bom, tá bom. Não interessa, isto depois. Espera. Como é que vais? Será que assim grava mais alto? Estás a gravar até? Vamos gravar até então. Muito bem, muito bem. Está bem, 12 minutos, mas está bem. Está bem. Então, eu há um bocado disse que estou a ouvir música, disseste que não. Ah, pois foi, a culpa é minha, claro. Ah, pumbas, 1-0. É, capaz. Pronto. E sabias que com o homem ganha o torneio de um LOL? E depois a culpa é minha. 2-0. Não foi 2-0, foi 1-1, depois ganhamos os penaltis. É bem. Alphonse. Vamos cantar o hino francês. Eu não sei cantar o hino francês. Allez, ce bataillon, allons sur un rabut, marchons, marchons. Dance la pluie, osez comme un canyon. Não cantei bem? Não. É exatamente essa letra. Sabes que Pedro Lamy está na terceira posição nos 24 horas de Le Mans? Eu estou a fazer a atualização desportiva, sempre que aparece aqui uma coisa. Fazes bem. Então está bem, vamos embora. Mas já agora, sabeste que o... Pois a culpa é minha. Como é que o Stanley Moss... Pois a culpa é minha. É o Stanley Moss. É o indivíduo de 81 anos que deixou ontem as corridas. Ah, o Stanley Moose. E aí já deixou, coitadinho. Deixou ontem. Morreu? Não. Ah. Assustou-se ao conduzir o carro e disse que e ele já tinha visto. Assustou-se? E sabias que o Nadal perdeu com o Tsonga? Mas já foi ontem. Dois. Está bem. Vamos embora. É pena. Fiz muito bem em ganhar o Federer. Fiz muito bem. Eu gosto do Nadal. Eu agora gosto do Djokovic e da Sharapova. Então, ficaste contente pelo Nadal perder? Não. Fiquei contente pelo Nadal a ganhar, porque um dos que eu menos gosto é o Federer. Mas o Nadal perdeu, e tu disseste, foi pena. Pois, o Nadal devia ter ganho, que era para continuar a mostrar ao Federer quem é que mandava ali. E porquê é que tu não gostas do Federer? Porque eliminou o Djokovic. Oh. Ah, querias que ele perdesse propósito só para te fazer vontade, está certo. Queria que o Djokovic vencesse o Roland Garros. É. Olha, sabes que negativo a ver também? Já agora, só para... Pois é, culpa é minha. É claro. Só para pensar, não sabes sabe empatar isto. Sabe, agora está 2-1, é só mesmo para ficar 2-2. Sabes que eu há dias vi uma notícia muito gira na RTP Memória, a conta do Roland Garros. Qual? A Mónica Selge. Conta a Steffi Graf. Exatamente, mas venceu. Pois foi. Pois. Que depois? Giro. Foi giro. Já foi para quem? 90, 91? Foi 90. Mas sabes que é assim, como tu sabes, só agora é que começou a ligar ao ténis. A Mónica Sands era uma grande tenista, foi esfaqueada nas costas. Aí, a sério? Durante um jogo. Não sabias? Foi por isso que ela deixou. Estava durante um jogo e um adepto saiu da bancada, foi para lá e esfaqueou-a. Durante um jogo? Sim, durante um jogo. Isso teve televisão televisiva? Estava lá na televisão, estava. Claro que não estou mesmo no coisa aqui no coração por trás, senão ela já não era viva, mas foi lá. Aperceberam-se, foram lá salvar a rapariga. Só que era um tempo, não sei quanto tempo sem jogar. Já não me lembro se depois voltou. Ai, voltou, foi mais tarde. Tens de atualizar, pá, o ténis é sim, ténis. Queres que eu te diga, olha, grandes lendas, grandes duelos da história do ténis. Martina Navratilova contra a Chris Evert, por exemplo. Bjorn Borg contra John McEnroe. André Agassi contra Pete Sampras. Monica Seles, Steffi Graf. Tens de saber, o Rod Laver, outro grande jogador. Tens de saber essas coisas, pá. Não, um que eu me lembro era o John... John Isner. Aquele ano passado. Isner. Isner, exatamente. Que foi o maior teve 5 horas, 6 horas, 7. Mas isso é de agora. Eu estou a falar dos anos 50, 70, 80, 90, 0. Pois, está bem. Pronto, vamos lá à música então? Ah, 15 minutos já deve chegar. Pronto. Vamos lá então ao Rog Rangabo. Música de Moner. Uma música, no mínimo, interessante. Thank you. então o que eu me lembro melhor, ainda sobre o ténis, é o André Agassi com o Pete Sampras, da minha juventude. Aliás, se eu arranjasse uma música sobre isso, até trazia agora. Só que não há músicas assim, a dizer ténis, ténis, ténis, é melhor. Mas se fores ao YouTube, vais encontrar uma palavra parecida dita milhares de vezes pelo Rui Unas. E se eu sei muitas vezes tu ficas? Se eu sei muitas vezes ténis, ficas a jogar melhor. Ténis, ténis. Ténis, ténis, ténis, ténis. Ténis. Já estás a jogar melhor agora. Deixa eu ver outra vez. Ténis, ténis. Ténis, ténis. Ténis, ténis, ténis, ténis, ténis. Tu não é. Agora não acompanhas. Só acompanhas agora o ténis. Já não apanhas o Gustavo Kirta no brasileiro. Que sempre jogava era. Quase todas as sacadas iam ser acompanhadas por. Pronto, ora bem, tu demoraste muito, eu vou ser rápido. A tua música, mal eu comecei a ouvir. Fez-me lembrar, lá vou eu, ando aos trovadores aprendizes. Olá! Como é que tu chegaste? Como é que eu vou Não, força, força. Tu falas as razões ao chegar a 7 vídeos. Fala para os trovadores aprendizes. Ah, eu estou curioso para ver o que é que. Sim, desde lá. Força. Há uma música que eu não sei se conheces. Também não sei quem é o original, é daquelas que já ouve 50 versões e não sei quem é o original. E sabes aquele poema do Fernando... Santana? Não, estou a pensar se é Fernando Pessoa ou não. Em que dois homens estão a jogar xadrez e está a haver guerra à volta deles e as pessoas a matarem-se e o mundo está numa porcaria e está tudo a desabar e eles não saem ali da mesa de xadrez. Não sei. Devia ter trazido o poema hoje, mas não trouxe. E agora? Vais bater? Pode ser. Pode ser. E então eu baseei-me nesse poema do Fernando Pessoa, que já não me lembro o nome. Nem eu. Aquilo, muitos deles, não, aquilo era da parte do Ricardo Reis. Deixa o Fernando Pessoa, tu para quem ia falar Fernando Pessoa? Eu dei, Fernando Pessoa, Ricardo Reis, Fernando Soares, Alberto Queiro. O Albert Queiro e o Albert Campos. Okay. E falta bom. Fernando Pessoa. Na parte do Ricardo Reis, ele era aquela coisa, aproveita o dia, deixa de estar, vou ali para o campo, oferecer uma flor à minha menina e está tudo bem. E o Ricardo Reis, neste poema, que para variar, acho que nem tinha título, por isso o título do poema acaba por ser o primeiro verso do poema, ele tinha essa filosofia de poder-se passar tudo à volta deles. E eles não se preocupavam. Os dois homens. Uhum. Continuavam ali no seu jogo de xadrez. Que desses? Parece-me bem. Vamos lá aos xadrez, então. Abstraíam-se do resto à volta e ficavam ali no seu jogo e do resto está tudo bem. Eu baseei-me nisso para passar nos tempos e baseado também na música que os trovadores tocavam, criar uma versão dessa música que dizia: o tempo passa e vai deixando as coisas para trás, ignorando tudo. Ignorando tudo, eu sei que sou bem capaz de viver as coisas. De viver a vida como ela deve ser vivida, uma coisa que muitas vezes é esquecida. Ida. Agora tenho que apanhar o ritmo da música. Ouvi dizer que andam por esse mundo fora às guerras. Ouvi dizer que andam por aí a destruir terras. Não é destruir terras? Que andam por esse mundo a destruir terras. Por isso não me vem. Ah, e depois a colega que estava. A colega que estava lá a tentar acordá-lo para começar a preocupar-se um bocado com o mundo, ele dizia a ela: não me venhas chatear com coisas dessas, parece os políticos a fazer promessas. Olha, até encaixa nesta semana e tudo. Que bonito. Porque que convém é estar aqui, não ter qualquer tipo de irritação, dizer que me sinto bem enquanto faço a minha ocupação. Como é que é? Porque o que convém é estar aqui e não ter qualquer tipo de irritação. Dizer que me sinto bem dentro de mim enquanto faço a minha ocupação. Qual era a ocupação? Moendo café. Moendo café. É o nome da próxima música. Está bem. Em vez de estar a jogar xadrez, esse rapaz, nessa tal coisa que eu idealizei, depois fiz a versão desta música, estava sempre a moer café, não queria saber de mais nada. Tu dizias: olha, eu estou muito mal, estou aqui, quero ir ao hospital. E ele continuava a moer café, está bem. Então, e qual é que é a parte que é o café? Que é o café? Qual é que é a parte relacionada com a minha música? Com a tua música? Sim. Nada. O ritmo é que é muito parecido. Ah! Com a música. Quem é que isso tinha a ver com o café? Com a tua música? Não, pensei eu. Não, eles não iam buscar café à Índia. Oh, Sei lá. Tá bem, pronto, é isso. Foi por causa disso que eu escolhi a música. Sei lá. O ritmo já disse, quando mal comecei a ouvir a tua escolha, não fez mal lembrar essa música, o ritmo é parecido. Não, é isso. A versão que vamos ouvir é Polly e seu conjunto. Tá bem. O original, não faz ideia quem é, nem quando é, nem de que horas é, é dos Trovadores. Pronto. É dos T. Bom, não foi. TA, não é? Como? É dos TA. TA? Trovadores Aprendizes. Ah, não é deles. Ah. Pronto! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, acaba isso, vamos para a merda! Como é que foi a tua semana? Ah, eu estou não era na tua intervenção. Ia, mas entretanto tiveste que atender aqui uma chamada profissional. Ah, foi. Por acaso profissional mesmo. Do Zé Pelágio e de... não, era só dizer que havia uma bomba aqui no estúdio. É a quinta, quinta esta semana. Ah, então está bem. Pronto. Mas é que foi só algo importante. Não, opa, só uma coisa que me fazia no meio disto tudo. E já agora para fazer aqui um desabafo. Ah, pá, este pessoal, quando põe bombas, nem sempre avisa, pá, é uma chatice. Oh. Depois vem aqui a empregada da limpeza. E esta coisa rebenta. Eu não sabe. Foi. Ah, pá, e é uma chatice. Não é mesmo, é a empregada da limpeza vir, não é? Ah, pá, não, pá, a questão é que tipo, limpa, percebe? Depois aquilo explode, pá, uma chatice, pá. É. Ah, pá, não, mas a sério, quando me darem bombas, avisem, pá. Diga, pá, olha, mandamos uma. Pois. Aí tipo, avisaram, esta foi a quinta vez que avisaram, mas já foi a sétima que aqui puseram, pá. É uma chatice. Oh. Ah, enfim, bom. Como é que foi a minha semana? A minha semana, olha, começou, chegava segunda-feira, o que é que foi segunda-feira? Ah, olha, digo-te uma coisa, foi uma semana muito estranha. Foi uma semana muito estranha porque... É assim, eu estava com saudades do meu de par em par e do meu rádio à tarde. Ah, tá, chorastes. Não, já não estou acostumado a ficar sem os meus programinhas. Não, e depois também foi uma semana... Foi uma semana... Olha, só uma perguntinha. Podes tirar o som por um bocadinho? Oi? Distrai-me um bocadinho. Distrai-me um bocadinho. Distrai-te. Os meus pensamentos. Depois voltas a colocar. Pronto. Dizia eu que foi uma semana que... É assim... Animicamente foi uma semana muito cheia. E porquê? Porque o Desporto Antena... O Nós e o Mundo... O Meia Rotação... São problemas que eu Meia Rotação já fazia... Desde o princípio da rádio, o Nós e o Mundo também. Está a ver que o Nós e o Mundo só tinha surgido muito tempo depois? Não, o Nós e o Mundo foi um dos programas de raiz. Neste momento vão acabar três programas de raiz, digamos assim. O Meia Rotação é da segunda semana, portanto, é de raiz também. Surgiu no dia 14. E pronto, e então, assim, Cinema Sentado acaba meio rotação, acaba o Desporto Antena e acaba o Nós e o Mundo. Mas especialmente o Nós e o Mundo, porque o Nós e o Mundo já foi um programa muito bem sucedido, não é? Aquilo deixava muitas opiniões e não sei o quê. Mas não sei, acho que no contexto atual já não se aplica ali a minha opinião. Eu estou a tentar reduzir ao custo, ao máximo. Estou a tentar reduzir todo o custo a minha voz. A minha presença na rádio. Exatamente. Há muito bom na parte na rádio Antena Web. É verdade. E então. É verdade. É verdade. Não achas? Não. Está bem. Olha, vai ser boa fica só por causa disso. Olha, esqueci-me de turning off, mas depois tem off. Como é que é? Eu não posso. O segredo é algum negócio, não é? Saber o que dizer o segredo a todos os ouvintes, não é? Por. Então, quanto é que foram este mês? 600 e tal, não é? O quê? Portanto, agora 600 e tal dividido por 4 dá para aí 150. Não. 150 o quê? Mais 150 downloads por programa, portanto, ainda são mais ou menos 150 ouvintes que nos aturam. Ah. Não, eu 149 sou eu. Ah, pronto. Ouço várias vezes por dia. Ah, pronto, está bem. É. Pois, não sei, se calhar também é da GBC, mas também digo uma coisa, se fosse 150 vezes 4, dava 600, dava. Pronto, está bem. Mas... Não, mas é digamos que é... Vou ficar com saudades. Foi assim uma semana nostálgica, pronto. Foi uma semana nostálgica, muito complexa, muito agitada, muito... Pronto, mas foi bom, foi bom. E quem ouvir, já agora convido a visitarem, né? best.radiointerweb.info. Quando é que isso começa? Começa no dia 20. Que ficha! Vão lá assistir assim a uma promo com alguns reclames. Enfim, que no fundo são anúncios aos programas, não é? Sim, que há um que eu pensei que tivesse mal gravado, mas depois lembrei-me que o problema é das minhas colunas. Que há um que tu dizes, tu, já não sei quem grava. Isso aqui é Volta ao Mundo, e o mundo faz assim uma coisa entre a direita e a esquerda. Ah, pois é. E como a minha esquerda não funciona, eu olho, isto ficou mal gravado. Só que depois lembrei-me, não, o problema é meu. A mim. Pronto. Mas é isso. Pronto. E é isso, enfim. Pronto, vamos à música. Foi uma semana. Foi uma semana. Pronto. E para também. Enfim, sabes como é que é? Ter tempo livre e andar à procura para fazer montagens, não é segredo nenhum, foi isto que disse aos ouvintes. Então, ou seja, esta paragem foi também para organizar aqui, em termos técnicos, a Best. E então, sabes o que é? Quando tu andas à procura de efeitos sonoros, músicas, ideias, textos, uma coisa qualquer, andas à procura tanta coisa, de vez em quando encontras na internet essas preciosidades. Encontrei esta Zuzu de Beastick. Zuzu paz a penha, Zuzu, não é assim? Encontrei um grupo também que era os The Keepers, acho eu. Os guarda-redes? Que era de onde fazia parte, e creio que um dos elementos era o Clemente. Qual Clemente? O que está sempre contigo? A sol é minha! Muito bem, muito bem. Pronto. E então, pronto. Encontrei esta música de Beastie, que por acaso até já conhecia. Mas, quer dizer, a música não. Já conhecia o Beastie, que Zuzu não. Mas é uma música muito gira. Então eu decidi partilhar convosco. É mais uma... Ou seja, o motivo de hoje é o mesmo... Aliás, o motivo desta é o mesmo que a primeira e o mesmo motivo que a terceira. Amém. Aliás, por acaso não. A terceira tem um motivo diferente. Mas o motivo é... Esta música é do mesmo motivo que a primeira. É a quantidade de coisas que a internet nos pode oferecer vinda de tantas partes do mundo. Sinceramente, eu acho que a internet foi das melhores invenções que alguma vez no mundo foi feita. A sério que acho. Permitiu-nos ligar-nos todos uns aos outros e quando bem utilizada, e eu posso dizer isto por experiência própria, quando bem utilizada, a internet. O problema nunca é das invenções, é das pessoas. Exatamente. Sabes? É como o dinheiro. O dinheiro não é mau, as pessoas é que são maus. Sabes que, por exemplo, há aí uma questão que é... Há aí uma coisa que é aquela história do... porque a internet, os perigos da internet... Não, os perigos da internet. Os perigos das pessoas que usam a internet indevidamente. Estou a falar bem ou não? Estás. Porque eu... Nem gaguejaste nem nada. Muito bem, muito bem. Porque eu... como é que eu posso dizer? Eu já tive tão boas experiências na internet. E correram muitas, muito bem. Houve uma outra, correram menos bem, mas assim, não houve assim nenhuma que eu pudesse dizer para correu mesmo mal. Não houve nenhuma. Aquelas em que podes dizer, ei pá, foi uma grande pi. Não, por acaso há uma que posso dizer. Por acaso, não, há uma em que fui ameaçado, em que as ameaças tinham... Ih, sacanas. Uma certa credibilidade. Porque... Olha, falar em ameaças, sabia que o Sócrates demitiu-se? Epá, isso não é uma ameaça, isso é uma boa notícia. Não, mas é que o Soares ameaça que o Sócrates há de voltar à política. Oh, o Soares, sim, o Mário Soares. Ai, isso é uma ameaça realmente muito... Isso é que é uma ameaça para ti. Ai, ai. Mas... E sabias que o Sócrates e o Passos Coelho ontem cruzaram-se no, nas cerimónias de 10 de junho, cruzaram-se não sei quantas vezes e não se cumprimentaram? E isso foi notícia de abertura dos jornais, que isso é que é importante. Ah. Não foram as pessoas homenageadas, foram o Sócrates e o Passos Coelho terem-se cruzado e não se cumprimentar. Pois, enfim. Será que se eu não te cumprimentar hoje... Olha, hoje ainda não te cumprimentei, eu cheguei aqui. Ah, pois não. Ah, mal educado. Notícia. Ah, sacana. Estou aquele mal educado. Eu já cá estava. Será que isso vai ser notícia de abertura também? Pois não sei. Possivelmente, se não. Sabias que é? Sabes quem é o João Benedito? João Benedito. E mãe, e o pai, e o avô. Não. Agora a rede do Sporting de Futsal e da Seleção. É, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Está a ver, não sei. Não sabia. Não, mas olha a verdade, sabias que o Ricardinho... Sabias. Foi eleito o melhor jogador do mundo de futsal pelo site futsalplanet.com. Foi eleito o melhor de 2010, seguiu o céu espanhol Kike. Foi o primeiro português a vencer o prémio. Queres mais? Não. Tá. Foi tudo o que eu disse. Por acaso não falei no Kike, mas falei no resto. O que é que eu ia dizer? Ah, pronto. Mas olha, já que falas em política... Não vai, então. Eu não queria falar de política. As minhas intervenções têm 5 minutos, as duas têm 15. Já que falaste nisso, as duas têm 15 minutos porque o telemóvel tocou. Pois foi. É o caso do meu telemóvel tocou e eu estou a ter 15. Mas não foi uma mensagem, não foi chamada. Quem disse? Aquele pode ser o meu toque de chamada e tu não sabes agora. Ah! Ah! Diz lá a política. Pronto. Eu digo uma coisa. Eu respeito... Assim, temos intervalo, não te esqueças. Eu sei. Já para saberes que eu quero ir à casa bem. Eu respeito o voto de cada um, mas eu confesso que não consigo perceber uma coisa. Porquê que é sempre o PS ou o PSD que ganham as eleições? Mentira, o meu pai já votou no PCTPM-RPP muita vez. E se calhar no domingo até votou também neles, não sei. Mas assim, eu estou a dizer porque ganham sempre as eleições. É sempre PS, PSD, PS, PSD, PS. Mas não é nada à frente, parece Porto Benfica. Enfim. Não. Rio Ave. Mas o Rebo nunca ganhou a taça. Aliás, nunca ganhou. Pois, a taça já não sei se ganhou ou não. Não. Já chegou à final, mas não ganhou, exatamente. Mas é sempre fica Porto, fica Porto, fica Porto, fica Porto. É que já nem. Isto agora está como no futebol, já nem há terceira força. Já nem há terceira força. Sporting. Pronto. É a terceira força. Para o ano já vai haver Sporting. Que já estão a buscar aqueles reforços todos portugueses da América do Sul. Ah, pronto. Aqueles colombianos todos, uruguaios e sei lá. Olha, mas parece que isso está a pegar moda. Oh, tu, a sério? Agora? Há quantos anos? Não é isso, não é isso. Então tu já viste, eles agora também no hospital, também estão a ir buscar lá o pessoal à América Latina. Ah é, eles é que são bons. Vêm para aqui com aquele sangue fresco, qualquer coisa logo para a porrada. Isso sangue é latino. Maravilha. Não, mas esses médicos, oxalá, esperemos nós que não sejam assim. Não sei. Não é que eles podem pegar numa tesoura e em vez de estar a ajeitar é logo pum, espetar. Gostava de ser médico? Eu gostava de ser médico. Eu não. Ah, eu não gostava. Também não gostava de ser nada. O que é que eu gostava de ser? Sem ser radiofónico. Ah, sem ser radiofónico. Gostava de ser telefonista, gostava de ser cantor, gostava de ser escritor. Arrumador de carro. Gostava de ser, e isto acima de tudo se eu visse, gostava de ser piloto de aviões. Ah, aliás, mais, eu gostava de ser engenheiro aeronáutico. Ei, diz isso outra vez. Engenheiro aeronáutico. Ei, outra vez, não sei qual vai ficar. Engenheiro aeronáutico. Não foi. Não, por acaso gostava mesmo, era o que eu mais gostava de ser. Era ou jogador de futebol ou engenheiro aeronáutico. Também podia juntar as duas coisas. Sempre dizem que lá de cima se tem uma vista melhor, por isso podia ser que eu de lá de cima conseguisse... Piloto de aviões. Eu gostava era de voar sozinho. Ah, eu não. Eu gostava de ser piloto de avião. O sonho que eu tenho mais vezes é voar. Agora não, mas nos meus tempos de juventude. Mas uma coisa que eu também gostava muito de fazer era meter-me num comboio, sei lá, Porto-Paris. E disse, ah, mas não há. Mas não. Mas o Porto-Paris era aquele comboio que andava a 250 a hora, sempre a dar-lhe, sair daqui às 5 da manhã, ter assim lá para às 10, alguém que nos desse alguma coisita para, ou às 9, alguém que nos desse assim alguma coisita para comer, sei lá, uma sandesita daquelas que a gente fiebre e um chocolate que... Arma meio do leite faz agora! E depois pronto, e depois era era uma viagem, chegamos ao fim, ok, onde é que eu estou, deixa-me, uma viagem desse género. Ou então, melhor ainda, uma viagem por Portugal inteiro. Dar a volta ontem foi dia de Portugal. Pois foi. Mas o dia de Portugal, até esse dia, é... Aliás, embora esse menos, mas enfim, mas o dia, aliás, e tu viste, o que é que foi a notícia de abertura ontem? Política. Sócrates e Passos Coelho não se cumprimentaram. Não foi o dia em si. O dia? Isso é política, Sócrates e Passos Coelho não se cumprimentaram. Isso para mim não é política, isso é corrida amanhã. Não, isso... Não, a política no sentido... 24 horas. Sim, não, mas... Mas... Notícias relacionadas com personalidades ligadas à política. Exatamente. Muito bem. Pronto, portanto... não foi especificamente o 10 de junho ali que foi chamada a atenção. Não. Mas, José Pedro Gomes foi condecorado. Quem é José Pedro Gomes? Quem é José Pedro? O José Pedro? O do Chute e Pontapé? Não, senhora. Quem é? O António fez, sabes quem era? Sei. E sabes a conversa da treta? Sei. Quem é que fazia com era ele? Era o Tony José. Ah, não sabia que ele tinha sido com... José Pedro Gomes. Era o Tony. Com o Herman. Tu não te desgraças, caralho. Não é uma enciclopédia. Era ele. Você não se desgraça. Aliás... Este homem é um senhor. Era ele que fazia isso. Isso não estou em erro. Era ele que fazia de Túlio na Paraíso Filmes. Era. Também entrava no Paraíso Filmes. Não sei o nome dele, mas era um dos Paraíso Filmes. É, ele também fazia quando ele foi. E sei que eram os dois. Film Music. Oh, mais uma coisa do telemóvel. Olha, agora é silêncio. Está bem. Vamos embora, 15 minutos fácil. Vamos embora! Siga a Marinha! Vamos ao intervalo que eu vou à casa de banho. Vamos lá ouvir a música. Primeiro vamos ouvir a música. Não quero ouvir a música, vou à casa de banho. Quando vier a música já acabou, eu fico contente. Mística com Zuzu! E depois vamos então para um breve intervalo. Hoje temos uma novidade na segunda parte. Temos 3 intervenções na segunda parte hoje. Ah, senhor. Era um segredo que eu tinha aqui bem guardado, só te tinha a dizer agora e disse. Então não é aquilo que nós temos habitualmente. Foi. Ah, Zé Seguinho. Tu és pior ao Nico Sócrates. Sabias que Sócrates metiu-se? Tabulhas. Pois. Ah, sim, eu ouvi dizer que sim. Ainda bem. Então, olha, falamos muito para a casa bem. Então, até amanhã. Já voltamos. Até já. quarta-feira na Antena Web, há uma hora de sucesso. São 60 minutos com a melhor música. Uma hora de sucesso é música à tua medida. Uma hora de sucesso. Quartas-feiras, às 17 horas, na Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Fiambre. Podemos estar aqui o resto do programa, assim. Chouriço, chouriço, com mortadela, badela, badela, cadela. Até aí no documento Word. Souberes. Assim não está a fazer as coisas. Assim, assim, assim, assim. Oi. Então. Como é que tu fazes isso? Bem. Controlo. Não está lá agora? Já está. Ah, mas... já está. Tu tapas aí com os dedos, não me deixas ver. Então, olha, carrega aqui, Aí no Windows também, nessa coisa. Depois carrega aqui. Nesse para mudar, depois aqui. Depois carrega aqui, que foi a última janela que foi aberta. Pois foi, e está na ponta. E depois, pô. Enter. Diz, enter. Eu gosto de enter. Enter. Enter. Enter. Enter. Olha, há um bocado estamos a falar de futebol. Já não é a primeira vez que isto acontece, mas agora como foi recente, ainda me lembro. Penalti! Sacana! Marca penalti, pá! Nunca mais, não se queixem. Quem gosta de desporto no geral e não só do 11 contra 11 com uma bola lá para o meio. 11 contra 11 com uma bola para o meio é futebol, não é verdade? Já. Yeah. Podia ser outra coisa qualquer. Podia ser um jogo rugby com 4 pontos de cada lado. Não é verdade? Hã? Podia ser. Golo! Golo, Benfica! 5-0! Golo! Golo! Quanto é que está? Golo, sei lá. 1-0! Golo! 4 minutos e 9 para acabar. Pronto, está bom. Foi o César Paulo, Paulo César. Paulo César era do Braga, mas quer-se ir embora. Já foi do Rio Ave. Só Paulo, o César Paulo passou, estou com o pé direito, a bola entrou, foi gol. Pumas. Quem se queixa que só há futebol, só há futebol, há que acompanhar, por exemplo. Já não é a primeira vez, como estava a dizer, mas já há uns tempos que isto não conseguia. Na quinta-feira à noite, nos canais Sport, Sport, Sport, TV, em direto, canal 1, futebol, Polónia e França. Canal 2, em direto, Oslo, Noruega, Liga Diamante Atletismo. Canal 3, basquetebol. Final do Campeonato Espanhol, Barcelona-Bilbao. Foi a primeira vez na vida que eu vi basquetebol na televisão, sem ser o Campeonato Português ou o Americano. Ou sem ser competições europeias ou seleções. Mas campeonatos nacionais, deu campeonatos para tá a dar a final do Campeonato Espanhol. Que categoria! Isto é diversidade! E logo a seguir deu um jogo de voleibol. É diversidade, mas a diversidade neste momento paga-se caro. Por acaso não é assim muito caro, não? Não, não, não. Mas... é mais caro ouvir o Sócrates. Por acaso... sabe o Sócrates meteu-se? Ouvi dizer que sim. Ouvi dizer que sim. Acho que sempre que eu disser esta frase hoje, fazíamos um minuto de silêncio. Pois... Está bem. Não, acho que... sabe porque... vamos lá. Sabe o Sócrates meteu-se? Já passou. Acho que eu, por acaso achei que foi uma atitude pouco inteligente. Porquê? Estavas a esperar que ele continuasse depois a perder? É uma atitude pouco humana. É. Tu também, qualquer coisa que ele faça, ele nem que salve toda a gente do mundo, tu vais dizer que ele fez mal isto e aquilo. Não, ele perdeu as eleições. Mas eu já sabia que ia perder, ou se é que ele não tinha mãozinha na consciência. E sabia uma... Sabes o que é que fez para as eleições? Viu os números da abstenção e pronto. A grande maioria dos que não foram votar eram o PS. Nas últimas. Não sei. Não sei. Estou a dizer que sim. Não sei. Ainda bem que estas eleições importantes como eram, é? 41% da abstenção. Esse é quem ganhou, não foi o PSD. A abstenção foi maior que o PSD. Pois foi. Mas... Não, mas é assim... Mas muito... eu continuei triste porque o Partido dos Animais não ganhou deputado. Mas eu muito sinceramente... Assim... Eu acho que ele, lá pelo facto de não ter ganho as eleições, não quer dizer obrigatoriamente que tivesse que se demitir. Ou isso é obrigatório? Ele agora vai para uma vida melhor. Sabes o que é que ele vai fazer? Não, mas agora... Nem eu. Ele agora vai continuar a ganhar o mesmo que fazer. Mais. O mesmo. Ou ainda mais, às tantas, não é? Mas a partir de vai ganhar o mesmo que até aqui, só que com uma diferença, faz menos. Vai ser mais um dos corruptos que está aqui em Portugal, a fazer meia dúzia de nada e a ganhar meia dúzia de muito. Mais um dos corruptos, vai ser, estás a ver? Ele não era, afinal, até agora. Ele era, mas... É assim, a diferença entre um corrupto e um político é que um político é corrupto, mas dá a cara. Anda cá fora, a fazer conferências de imprensa, viagens ao estrangeiro, a apresentar computadores. E o corrupto, mais restringidamente dito, ou mais restritamente dito, melhor dizendo, no sentido mais restrito da palavra, é, digamos, assim, digamos que o político deriva do corrupto. Ou seja, o corrupto é uma espécie... São primos. Digamos que o corrupto é uma espécie que anda ali pela calada, não é? Faz as coisas pela calada. Já o político... Faz as coisas na mesma, mas é mais explícito. É a única diferença, porque faz na mesma, não é? E tu não gostavas de ir para a política? Gostava, mas eu não ia aguentar. Eu ia ser posto fora, como já foram postos outros, que eram um bocadinho mais honestos, e foram postos fora. Porque... Quem? Quem? Na minha opinião, o Menezes, por exemplo. Menezes? Esse homem muito honesto. E foi posto fora de quem? Do PSD. Foi posto fora? Ai, não, olha, ele já garantiu que nem vai ficar até o fim de mandato aqui em Gaia, vai-se embora um ano antes. Deve ser para trabalhar, voluntariado, certeza que é o que ele vai fazer. Se também está-se a preparar para o sol. Tu disse, depois quer ver o buraco financeiro, quem é que vai tapar quando ele sair. Ou seja, eu tu disseste... Não, assim, mas... Não sei, assim... O maior buraco do país, quem é? É o Nova de Gaia, quem é o presidente há 12 anos? Já até 14 agora. Não, mas é o mesmo, está bem. O Sandro Lopes, por exemplo. Esse também deu-se muito melhor que o Sócrates. Esteve lá meia dúzia de dias. Sabes porquê? Porque era mais honesto, foi corrido. Foi. Esse especialmente. Com o Paulo Portas ao lado, com a dupla de categoria. Sabe que o Sandro Lopes agora vai ser ministro? Era bom. Eu gostava. Olha, era um ministro que andava mais à beira do povo. Especialmente da pova. Mas andava, pronto, enfim. Gol do Sporting. Olha, diz-te quando é que está a música. já perdi a vontade. Tu disseste de onde é que era o Biscuit? Não, mas não sei. Mas sei eu de onde são os próximos. Vamos até La France. Acho eu, também se estiver enganado depois tu disse. Ouvir os Daft Punk. Conheces? São de La France. São franceses, são franceses. Também me lembrei dessa música quando eu vi os Zuzu tem uma abelha, Zuzu tem um man. Around the world, around the world. Se é instrumental, também vou responder com instrumental. One more time. É já um moenco. É, one more time, instrumental. Instrumental. Já o moenco café não tem voz, a versão que eu vi. Entendeste? Entendi. Diz que sim. O Benfica já deixou ganhar. Eu sei. Mas agora está a atacar. João Carlos levantou. E não foi João Carlos está aqui. Só se vem dois ao mesmo tempo. Olha, 2-1. O Sporting contra-ataque vai. São Alves corta a bola para fora, acertando na cabeça de um adepto. Pronto, mas. Em França. Sim. Há um grupo, ou havia, já não sei se existe. Há. Existe. Existe. Il y a le groupe. Daft Punk. Que s'appelle Daft Punk. É oui, ça va? Oui. Très bien. Oui, oui. Hein? Oui, oui. Então, esta música... Agora vou pegar nas tuas coisas. Lembranças. Faz-me reportar os meus tempos de adolescência. Só música. Logo, de imediato. Mas mais do que isso, além de transmitir boas sensações... É ok, mal ouço esta música, eu lembro-me... Parece que estou a voltar aos meus tempos de há 11 ou 12 anos. Se bem que acho que esta música é de 2001. 2001. É por aí. É do álbum de 11, aqueles que tinham o Baby One More Time. Tinha o One More Time, You Around the World e Digital Love. Oh, ah, I don't want it to... Já sei qual é que é. Qual é? Hã? Não, para já tens de começar com o início. Pão, ovo sucinho. Ah, pois o é. Que também faz-me inspirar, aquilo que falei na semana passada, o meu primeiro livro começou, a primeira inspiração surgiu através de um sino de igreja. Ouvi o sino das 13 e pão, me faz lembrar isso. É esse, como é que chama? Chama-se aquilo que a rádio não é bem. Mais um motivo. Best. Oh. Não. Dinâmica. Ah. E a música é aerodinâmica. E porquê que é aero? Porque eu já sabia que tu ias dizer neste programa que estavas a piloto de aviões. E escolhi por causa disso. É aero, é do ar. Foi. Mas foi, está bem. Foi mesmo por causa disso. Está bem. Mas mais do que eu esqueci, não computei ao carro. Além de só música e fazer de imediato voltar a esses tempos, essa música faz-me lembrar os tops. Quando eu ligava o European Top 20 e o UK Top 40. Ah. E havia um top na MTV que era o da dança. Uhum. Qual era? Não sei bem, o MTV Chart, não? Dance Chart, acho que era isso. Dance Chart. E isso andava lá, essa música. Sim, andava sempre. Houve uma outra que andava sempre lá para cima. Daft Punk andava sempre, não é? Pois, exato. Mas e não era como a Lady Gaga, que era um single todas as semanas. Tu és contas. Eu sou contra, acho que é que tem mais sucesso. E faz o mercado assim, é que tem mais sucesso. Faz as contas. E não compreendes. Não compreendes que é para ganhar dinheiro. Acabou, vamos a prolongamento. Vamos quem é que se vai lembrar dela daqui a uns anos? Muita gente. Como artista, a Madonna ainda vai se lembrar dela. Como artista dos grandes sucessos? Ninguém. Não dá para entranhar. Não dá para as pessoas entranharem aquele isso sucesso. É tudo isso. Não dá. Tens que andar muito, pá. Não dá. Olha, diz uma coisa. Quanto te lembras de Jennifer Lopez? Quais é que são os primeiros temas que tu te lembras? If you had my love and I gave you one more chance to do comfort me. Pronto. Don't you feel by the rock that I got? I'm still Jennifer from the block. Mas aquelas que mais gosto é think you gotta keep me as you want. Think I'm gonna spend your cash I want. Even if you were pro, I love don't cost a thing. Lembras-te agora de temas que ela tem lançado agora recentemente? Da Jennifer? Sim. Ok, o On the Floor, pronto. O On the Floor fica no ouvido. Pá, fica no ouvido porque é uma música. Mas é por aí. Não é porque é grande sucesso e grande batido. Elas andam no terceiro single para aí em 3 meses ou 2 meses e meio. Olha, eu no outro dia ouvi músicas, tive outra vez mais uma dose de música atual. E eu tenho que te dar razão. Quer dizer, dou-te razão em quase tudo, não é? Chega até aqui. Hoje em dia é mesmo música de 8 bits. Manda-se uma batida para lá, pum, pum, pum, mas lá um outro. Há um gajo que faz canto. Está feita a música. Mas é. Mestres nisso, para mim, não é? Cada um tem a sua opinião. Black Eyed Peas, um grupo nem existe para mim. Cás parte aos gays. E então, se tu criticas a voz masterizada e foi, bem, esse é o campeão. Não, mas esse, já ouviste Time of My Life, essa música. Sim, uma música que já tem para aí 500 anos. Sim. É, diz-me uma coisa, se eu não sei como é que aquilo foi feito, mas eu processava os Black Eyed Peas. Foi. Ah, já, não é só essa, sou só essa. Não, mas essa é mais gritante. Não, até porque assim, eles fizeram uma que era Don't Get It Now. Uolo! Ai, foi a repetição. A não te não está malzinha todo. A mulherzinha canta mesmo. Ah, também eles aplicam ali uma voz, mas cá está. Também recorre a 8 bits. Pronto, mas enfim. Muito bem. Bom, vamos a quarta música de hoje, quarta estreia neste programa. Um grupo que nunca se fez ouvir cá, o Daft Punk, com... A Aerodynamic. Muito bem. Vamos lá então, é. Não vamos nada. Ah, não? Vamos. Não, já não me apetece. Está bem. Não, mas eu quero leite, quero lanchar, pá. Quando é que o empregado de mesa de estúdio? Não sei. Oh, que grande, pagaste ao fim. Pagaste o mês de maio. É, mas é quando deixa de acabar o programa. Ah, é só isso. Olha, está ali uma senhora com a bandeira do Brasil na camisola. Portugal! Brasil. Mas é para ela aprender a gostar mais de Portugal. Portugal! Pois, também. Mete lá a música, senão és um bocadinho. Vamos lá, então. Até já! Death Punk! É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Punk. É. Estimados ouvintes, estamos de volta. O disco está bem. Também queres que eu tire o som outra vez aqui no Benfica? Não. Estamos de volta, ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Escolhas do Escolho Eu. Hoje é dia 11 de junho de 2011. Vamos arrancar agora este programa. Exatamente. Porque até aqui foi brincadeira. Exatamente. Vamos falar a sério. Agora é que vamos falar a sério. Muito bem, então. Ora bem, a minha primeira sabias escolha... Sabias que o Sócrates foi demitido? Tu sabes que na rádio 2 segundos é muita coisa. 1 minuto de silêncio é? Era um bocado matar a estação. Ah, pronto. Tadinha da estação. Não dás piada sempre que eu dei essa frase, tu ficaste caladinho. Assim não suspeito. Sabias que o Sócrates demitiu-se? Fala aí. Pronto. E ainda o que é que eu ia dizer? Ah, bem, a minha primeira escolha de hoje. Primeira, contado fim, que lá está. Alinhas? Alinho. A música é de Les Triolets. Aliás, a música chama-se Les Triolets. Não é os Trioletes. Pronto, é Les Triolets. E é de Mono Lafrage. Amém. Para tu também. Para tu também. Exatamente. Bom, eu escolhi esta música. Porquê? Porque sim. Eu lembro-me de várias coisas. Mas o mais curioso é que a coisa que mais me lembro, ou o cenário que mais me ocorre, foi um em que nunca estive. Salão de baile. Aquelas músicas francesas, com aquelas concertinas. Ah, os nossos tempos, que íamos dançar Charles Aznavour, não era? Gil Dalson. Exatamente, e comíamos tarte de maçã. É. Lembra-se da Elizabeth, aquela catraia que nós conhecemos no Bairro e de São Cristóvão? Ai, não, que não me lembro. Ah, não, não é? Vai ser o Benfica. Muito bem. Bom, bem feito. Então, e a Carmilda? Carmilda que era um espetáculo. Ah, era nada a Cacilda, não é? A Cacilda ficou para mim ou para ti? A Cacilda ficou para ti. Ai, Carmilda, ficaste com ela. Por isso é que ela tratava dos porcos. Esta semana lembrei-me da primeira vez que cantaste isso, que acontece muito aqui. Muito bem. Tratava dos porcos aqui além. Um gato dos porcos é na Prússia. Um gato. Prússia. Um trato de Deus é... Cacilda! Camilda! Só onde vai, é bonito! Mas é mesmo isto que me ocorre, não sei explicar, é. Não sei explicar aquilo estar de sol, mas tipo. Uma casa, um pátio grande. Uma família cheia de crianças. Não sei explicar todos os cenários que eu nunca vivi especificamente. Mostrou-lhe uma adepta no pavilhão, estava mesmo a filmá-la quando ela se virou para o, banco, para o campo. Aguenta, Benfica! São capazes de ouvir. Sim, diz lá. E pronto. E não sei, transporta-me a esse cenário tão... Aliás, eu ainda há dias fiz aqui um nota 7, acho que na semana que passou, fiz um nota 7 só com músicas deste género. Porque, mano, Les Triolets é apenas uma das muitas músicas que eu tenho aqui que... Que são deste género, tem esta concertina, tem esta batida, tem este eco. Não sei porquê, faz lembrar. No tempo onde é que se fazia música? Faz lembrar, por exemplo, há aqui uma música que eu agora é que não. Já não me ocorre aqui, já agora. Peraí, eu acho que isto vai ouvir, mas se for com gente. Gosta de barulho da cadeira? Esperemos que não se ouça. Ok. Vai fazer ruído de fundo, que é para isso não apanhar aí. O que é que vais fazer? Tem 5 janelas no programa de coisa aberta. Eu sei. Sabes? E depois diz que o computador é lento. Achas bonito isso? Falta. Bonito. Ah, instrumentais de acordeon. Amébe do indifronto. Espera. Pois. Espera aí. Estou a fazer a música. Diz cá uma coisa. Sons. Certo? Tudo certo. Diz-me tudo a fazer bem. Avançadas. Controles avançados. Propriedades. É que agora? Não mexeu em nada. Não mexeu em nada? Não. Continua sem mexer em nada. Isto depois vai ter que subir, mas pronto, paciência, uma menor. Deixa lá a música, pá, senão o programa tem duas horas. Faz tu, tocas aí no órgão a música. Ok. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Olha agora sim. Restaurante Sete Janelas. Um espaço para os mais novos e para os mais velhos. Isto está a subir na gravação. Está. Mas como é que aos domingos, o Restaurante Sete Janelas traz-lhe uma edição de fados. Um belo borrego à carraspana. E uma chanfana de atum, que é uma maravilha. Restaurante Sete Janelas. Em Matosinhos, na Rua Castor, número 27. Números de telefone. Pode ligar para o 02-375-2689. Ou então para o 02-375-2688. Restaurante Sete Janelas. Encerra às segundas-feiras para descanso do pessoal. Pronto, e é disso que, essencialmente disso que... Tinhas que falar em Matosinhos, pá, que esta hora convidaram-me para estar no seu Matosinhos, pá. Ya, yeah, pá. Tinhas falar noutra cena, pá. Restaurante Sete Janelas. Na Maia, na Rua Castelhano Zamora. Número 20. Mas porquê te lembraste do restaurante de Sete Janelas? Não existe, não existe. Quer dizer, se existe. Pois não, existe. Se calhar não existe. Acho que é Matosinhos na Maia, não existe, mas pronto. Pode existir. Mas é porque eu ocorre-me isto. Ocorre-me um apresentador que eu, tenho que lhe dar os parabéns. Manuel Monteiro. Era ele que fazia este tipo de reclames. Já não faz? Ainda faz. Nos programas dele. Então porquê estás a dizer fazia? Porque eu... Porquê que estás sozinha? Como que estás sozinha? Porquê que estás sozinha? Porquê que estás sozinha? Porquê que estás sozinha? Já com o homem da pá, porquê que estás sozinha? Eu não sei, já não uso o homem. Lá, explica-me lá, porquê que estás sozinha? Já não uso o homem, agora, já não uso o homem. Não, mas porquê? Também deixaste ouvir, é? Deixa de ouvir o homem. Mas deixaste ouvir, deixaste ouvir também. Sentei-me com ele. Sentei-me porquê? Mas já sabes porquê? Então, mas se eu faz o programa, porquê que estás sozinha? Porque eles entendem-se comigo. Eu sentei-me com ele e olha, a gente sentiu-se. Mas ele continua a fazer, não é por causa disso que disse fazia. Se continuar a fazer, disse faz. Mas não sei se faz. Faz a que fazia, é pretérito é passado. Se não faz, é presente, é paz. Pronto, fez. Prontos, é que estou resolvida. Fez e faz. Não sei se então, para que é que sei se fazia se não sabes? Se faz ou não, és mentiroso. És mentiroso. Convidas as pessoas para vir para aqui para te chamar de ser mentiroso. Isso não se faz. Olha, isso é que não se faz. Levas com uma cadeira? Nem se fazia, nem se faz. Levas com uma cadeira? Levas com um disco externo que andas para ver aí. Por acaso não, porque eu gosto muito das escutadinhas. Está aqui um, outro, outro. Estão a ver? Um, aqui um. Agora a câmera aponta para aqui. Outro. Fez, faz, faz, fez. E está aqui outra câmera. Fez e faz não é igual. Pronto, fazeu. Prontos, é por aí. Está fazido. Pronto. Acabou. Vamos à música. Vamos lá ao salão de baile. Vamos lá então. Le Triolet de... Morou. Gostavas de ir ao salão de baile, dançar assim umas coisinhas? Se fosse com a miúda, eu até gostava. Ah, então vais comigo. Então, vamos lá. Filho. Vamos lá então. Vamos lá, filha. Vamos lá. A menina dança. Ah, pois é. Deixa-te esquecer de dizer. Estou esquecido. Era só naquele programa, se eu esquecer todos assim. Ah, será? Eu disse que era naquele... Oh, não, como me fizeste entender... Pois há, Nossa Senhora, me dê a mão, Nossa Senhora, somos campeões... Mas tu fizeste isso em dois programas? Fiz nada, fiz num, no outro já foi com a brincadeira, mas pensávamos que era sério. Tanto é que só fiz numa intervenção, nos outros já não fiz. Não fizeste nada, tu, pá! Está bem, pronto, 3-2, ganhaste, pronto. Vamos lá, música, então. Mono Lavrage com Le Triolet. We'll be right back. Pá, é a tua vez. Tá ligado, não tá? Não. Tá bem, paciência. Tá, tá. Não está nada. Tá, tá. Vou parar. Então vamos embora. O que é agora? É para eu falar? Sim. Aí é a tua música, não é? Mete aí nos escolhas. Nos escolhas, no documento. Então agora, vai lá. Está no, tá com coisa aberta. JAWS. Inteira. Oh, pois é. Então peraí. Onde é que ela agora? Onde é que ela anda? Aqui, não? É a seguir, é essa. Em vez de que... Não, agora foste mais. Que é essa coisa? Share Downloader. Exatamente. Depois de ouvir uma nova frase, vamos... Tá bem. Vamos falar sobre bom é bom. Como? Bom é bom de alguns. Ontem à noite, Portugal foi jogar à Sérvia, que é a seleção número 2 ou 3 da tabela mundial. É uma das melhores do mundo. Sim. E Portugal foi lá ganhar. Uau! 3-2. Vais continuar a bater palmas ou... Vou continuar a bater palmas. Sim. Não. E então, hoje, ao ver o resumo disso, eles estavam a falar que a Sérvia ainda ganhou 2-7, mas depois Portugal acabou por... O jornalista a dizer, o jornalista esportivo, acabou por demonstrar que está nesta Liga Mundial de Voleibol por mérito próprio. Portugal está lá por causa das perturbações no Egito. E tiraram o Egito e meteram Portugal. Portugal nem sequer se apurou. Mas está nessa Liga Mundial por mérito próprio. Ah, isso é que é um trabalho de um jornalista que sabe o que está a dizer. Tinha que escolher... Há tantas reportagens em que não se usa esta frase. Mas ele tinha que escolher esta frase para esta reportagem que não se adequa. Não é isso, mas eu percebi o que é que ele quis dizer, não é? É que Portugal foi lá fazer boa figura. Está bem, mas ele disse, está nessa Liga Mundial por mérito próprio. Está nessa Liga Mundial por causa dos menos santos no Mubarak. É por causa disso que eles querem estar lá. Então, mas é. Foi, não se não houvesse a agitação no Egito, Portugal nem sequer estava lá. Está por mérito próprio. Está por mérito dos Mubaraks e Mubarakos. Então, vou falar uma coisa. Quem é que ganhou o Europa 92? A Dinamarca não estava lá por mérito próprio, nem sequer se apurou. Então, ganhou o Europa. Mas ninguém disse que estavam lá por mérito próprio. Toda a gente sabia que estavam lá por causa dos Jugoslávia. Exatamente. Olha, vim agora do lançamento, da apresentação de um livro que fala sobre Londres. O livro chama-se Encontra-me em Nova York. É um jornalista inglês que sai de Londres para Nova York. Olha que boa ideia. Está bem. O quê? Sim. Não, continua. O encontrado até em Nova York? Sim. Sai de Londres para Nova York e o fundo é a Guerra dos Balcãs. Ficas a saber, lá na Jugoslávia. Que giro. Pois é, mas ontem fomos lá ganhar a Sérvia e o resto é letra. Pombé! 3-2! Daqui a bocado vai começar outra vez, às 7 horas. Mais um Sérvia Portugal. Desta vez vamos levar assim 3-0, que é para aprendermos. Não ganhamos. Não, não gostamos lá por mérito próprio. Pois. Vamos ouvir uma melodia. Melodia. Que tal como o Mundo Café, não faço ideia de quem é. Mas. Para mim, é a melhor música de tango que existe. Quer dizer, a par com uma que eu não faço ideia de quem é, nem esquece o nome, por isso é que não a trouxe. Copas negras dos lantas, se não tinha trazido essa, que é o... Olé! Isso é os barbudos. É? Então fica essa para outro dia. Este tango faz-me lembrar o tempo em que eu tinha começado namoro há um mês, precisamente nessa noite, de sábado ou domingo. Sim, ainda sei que foi de sábado ou domingo. Fez um mês e nós estávamos numa festa popular. As festas no Santo António, Santo André, Santo Inofonso, Santo Joaquim, São Nuno, essas coisas todas. E estamos numa boa altura porque já na segunda-feira vai ser o Santo António e já começam a ver o São Matosinhos, já começam a ver aí as festas populares. Faz-me recordar as festas, faz-me recordar boas companhias, mas além disso, eu que não gosto nada de dançar, isto deve ser o ritmo que me puxa mais para a dança. É o tango. Ah, muito bom. Vamos lá. O burro falhou um livro da equipa. Falhou um livro de 10 metros. Agora parecias aquela que está um casal de namorados a fazer amor. Está lá, ai, tão bom, e ele sim, tão bom, e ela, ai, tão bom, ele sim, tão bom, o almoço desta tarde está uma maravilha. O que é que chama maravilha? O almoço desta tarde. Ah? O almoço desta tarde, o almoço. Ah, o almoço desta tarde. Não ouviste no coiso do... Ah, tu não vês isso. Bem, passa a frente. O quê? O quê? Os 5 da meia-noite? O quê? Cada que foi a cena? Conta lá. O Bruno Nogueira estava com o Rui Unas na sala e veio a Sónia Bacacó, Bacaló, Bacacó, Cocó, uma coisa assim. A Sónia não sei o quê, Bacaló, Malacó, Malacó. É essa, a Sónia. A Sónia Bacacó, sim. A Sónia veio ter com ele e disse: Oh Bruno, chega aqui ao quarto das mulheres que eu quero falar contigo. E o Bruno: Ouviste o Rui? E ele não respondeu, só foi olhar para ela, depois virou-se para o Rui Unas: Ouviste o Rui? Ela convidou-me para ir lá dentro. E agora, tens preservativos? Virou-se para o Rui, ele: Tenho dois. Dá-me, não, tenho lá dentro, ele: Dá-me dois. Não, vai, podes ir lá, só estou um. Ele: já vou, só. Ele ficou todo entusiasmado. Chegou lá, foi à porta, começa a tirar as calças. E ele: Olha, vamos fazer isto rápido, que eles depois podem entrar, não sei o quê. Só estava os dois no quarto das mulheres. E ela: Oh, Bruno, o que estás a fazer? Só vim aqui para dizer que te nomeei para sair da casa. E ele: Nomeaste? Ai, chamaste-me. Ah, para isso. Ficou com o cinto na mão, na mesma, aproximou-se dela. Como já tinha tirado o cinto, pensava que ia tirar as calças. Exato. Mas ficou com o cinto na mão. Aproximou-se dela e ela: Ah, Bruno, estás a assustar-me. E ele a bater com o cinto na parede. E ele: Ah, Bruno, para! E ele: Oh! Oh! E ela: Para! Sai daqui! E ele: Sim! Já saio, Sónia! Oh! Muito bom! E ele: Para! E a Sónia: Ai! E ele: Oh! E eu via-se na casa toda e depois ele chegou cá. Ouvi-se e eu ruim para ele: Epá, isso é que foi ele. Ouviu-se daqui, não ouviu-se? Epá, até-me dói nas pernas, deixa-me estar aqui um bocado. E eu ruim. Mas então como é que foi? E o Bruno: Então não ouviste, pá, aquilo, ai, deixa-me estar aqui. Pronto. E foi só ele com o cinto atrás dela. E bem. Ela como fugia e dizia: Ai, upa. E que está-me a falar nisto porquê? Por nada. Pronto, já expliquei porque é que vou, o ritmo é parecido, o tango é bonito, gosto do tango, para mim é a melhor música de tango que existe, a par daquela que... É de quê? Bobados, borbados. Barbado, os barbudos. O que é isso? Os barbudos. E faz-me também, em parte, lembrar tempos de, mais uma vez, trovadores aprendizes, embora tenha a impressão que eles nunca tocaram isto. Pois, se tocaram, passam a tocar, mas também tinham coisas parecidas. Se tocaram, passam a tocar. E já que falaste em salão de baile, isto também, sem querer, acertaste cheio, porque isto puxa para a dança, para o salão de baile, para bailar com as meninas, não é contigo. Está bem. Vamos embora. Estou farto de ti. Ouvintes, é chegada a hora. Não deixa fome, não é farto de ti. Por acaso também tenho fome, mas tenho mesmo muita fome. Pois? E tu não te calas? Tenho mesmo muita fome. Se bem que agora dá vontade de ver o bife até o fim, a ver se pega. Sim. Para a semana estamos cá. Estamos cá. Para a semana estamos cá. Estamos cá para a semana. E pronto, e voltamos para a semana. Então, vindos, até para a semana. E para a semana estaremos cá na semana. Não, e tenho para... uma boa semana, porque na próxima semana estaremos cá desta semana. E para a semana vai ser a última, vai ser o último sábado, só com o Canal 2 como companhia. A partir do dia 20, temos a Antena Besta. É que isso vai interferir muito no nosso programa. No nosso programa. Tem interferência não. Em realidade. Não, mas pessoal, mesmo, por acaso não interfere, não. Podem interferir em termos de concorrência. Mas ouvintes, eu deixo-vos aqui bom. A sugestão. Deixo-vos aqui a sugestão. Essa é boa, fica. best.radioantenaweb.info. Já lá está uma promozinha, já lá está a programação. Alguns links para algumas páginas de programas. Enfim. Vou lá! Como é que fica? Eu disse que ia ser gol. Segunda vez que disse que ia ser gol, segunda vez que foi, pá, eu é que sei. E com esta vamos embora. 3-1 para o Benfica. Até para a semana! Até hoje, até 2 a 8 dias! Da semana! Até para a semana! Ah, peraí. Ainda não é nada esta semana. Não te faltava nada. Mete aí no documento do Word outra vez. Ah, agora sim. Monet orogamagamon. Pon e seu conjunto. Orogerangabo. Olha, ainda bem que eu me lembrei. Aposto. Ainda bem que eu me lembrei porque. Ainda não disse quem é que interpreta aqui a compasita. Ah! Nem disseste que era compasita. Disse. Não. Não diz que era a culpa assim. Não, eu até pensei que fosse. Então está a ver, ainda bem. Eu até pensei que fosse o tango dos barbudos. Portanto, não, é lá culpante. La comparsita dance. Nesta vez é comparsita dance, que é. Pronto, não interessa. Pão e seu conjunto com um café. Biscuit Zuzu, é assim? É, Biscuit Zuzu. Def Punk Aerodynamic Mono Lavrage Le Triolet. Rubinho. E agora, Nilva. A versão que eu tenho é bonita. Com comparsita. Sabes qual é a música da comparsita? Depois é da Shakira. Exatamente. A ver, mais uma razão. A cantora que eu mais admiro como personalidade que é a Shakira. E fez, aproveitou este início de música, mais uma razão. Por acaso, acho que em termos de personalidade é das que anda aí com sucesso, que é das melhorzinhas, por acaso. E o que ela faz com as crianças. Pois é, é isso, não, eu quero dizer, em termos de... Eu também. Namora com um rapaz mais novo que nós. Achas bonito? Gosto tanto dela que até sei o segundo nome dela. Shakira, sabe? É. E eu até sei que ela nasceu na Colômbia. Também eu. Então agora que vamos embora para a semana. Parece já disse as 6 músicas de hoje. Até para a semana, ou 2 ou 8 dias. Vou comer. Ah, vou comer. Eu também. Vou. Ah, vou eu primeiro. Ah, vou. Tchau. Thank you.